Unidade Tecla 256, chame controle Salvador 108. 308, obrigado, tem uma ideia. Salvador, bom dia, tá 3517, tá passando em 100 pés na sua escuta. 3517, contato radar, suba ao 380, via saída rádio. Eu ativo, só de via ao 380. Abre a possibilidade de voar Elefa da presente, senhor? Após 2000, autorizado. Após 2000, Elefa, obrigado, tá 3517. Lugar 2512, Pass Level 180, contact Recife, Frequency 126.85, Enable 125.45. Recife 1265, backup 1255, airport lugar 2512, bom dia. Salvador, bom dia, Otan 3890, sentido hotel, cópia Recife. Otan 3890, hotel, confere. Autorizado Recife, nível 330, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru. O transponder é 5070, controle 208. Localizado 330, decorando ao 1-0, curva esquerda após, na saída Pucaru, pelo 7. O controle 1208 e o transponder 5070, o DAN 3890. DAN 3890, tá correto, só retificando a rota. A rota que eu tenho aqui, Pucaru após Aru, DCT. Afirmativo, Pucaru, DCT, o DAN 3890. Portão 4, chame pronto. Chamarata, 3290. Aprovo, contact e forjeiro fazer. E aí, voador, na devida informação. Quem está livre de desvios e informe se estiver pronto, dona. Informe. Ok, Jundiaí, autorizado nível 380, via rota do plano de voo, pista no 7, primeira curva direita, Dael, Leda, Motiva, 5063 no transponder, controle 208. pessoas a bordo? 3 a bordo, aciona 14-1895, 1019, bom voo. Quer, é, corrigindo. Afirmo, 1019, bom voo. Alô, bom dia, o Chané 62 aí, informação Kilo, Brasília 380, quando você... Chané 6225, Kilo confere, autorizado Brasília nível 380, rota com, é, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita, arbora Lefa, 51-15, transponde controle 208. Zero Brasil, autorizado com copo rota, decolada 10, curva direita, arbor, elefa, 5-1-5-2-0-8, no chané 6-2-8. Via rota do plano de voo, Zulu 17. 17, Zulu 17, obrigado. Portão 62, chama pronto, chané 6-2-8. Pronto. Estabilizado, voo 093. Ok, complete final, GLS XG, chame a torre, 1-895, voo 093. 1895, 093. Na 3597, passa na 170, chame o centro em 1260, alterna 128.8. 260-288, tá, 3597. Torre, bom dia, voo 1093, passando Simbra, abaixado e travado. Torre 11895. Fala, amigo, desculpa. Voo 1093, passando Simbra, abaixado e travado. 1093, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-3, 0 graus, 1-0-9. Autorizado, pouso na 10, voo 1093. We have 112 on board, and that is 3 hours and 50 minutes, and alternating Sierra Bravo Golf Lima. Azul 4040, tax on the right on taxiway India, holding short tower 118, decimal 95, Canadian 1019. Roger that, on my right side, India is road short 118.95, 2810-19, Azul 4040, have a good day. Commodore Tower, Cordial, good morning. That's 040-40 Road Short 10. Azul 4040 para examinar e manter pistão na zero. Ok, copy that. Clear to land up and wait. Azul 4040, pressure mode 10. Terna 3, sala 08, zero próximo à direita, sistema controle solo 219. Zero à direita, sistema solo 219, longo, 093. Salvador, gol 093. Gol 4-4, colagem terizada na 0, no 3-0 graus, no 2-9. Autorizado, azul 4-4-4. Gol no 093, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, gol no 093. Doutor, bom dia, gol 1963. Na saída de som, é... Nael Lirumi. Salvador, bom dia, Xanier, 6219, informação, quilo. Fala, Salvador, copio, Xanier, 6219. Azul 4040, da colada 11, chama controle Salvador 120, decimal 80, bom. Ok, é 1208085. 120, decimal 80. 80, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Xanay 6219, informação quilo. O Xanay 6211, chama o solo Salvador 121, decimal 1. É, só para informação, na informação quilo, solo Salvador 219. Zero to car profile, Arbor, a left intersection. Azul 4040 is a contact on departure and climbing maintains at level 360, Arbor departure. After passing 2000 feet, fly heading a left. Roger that, climb flat level 360, Arbor, a left intersection. After passing 2000 feet, climb directly to a left intersection, Azul 4040. Boa noite, Xanay 6211. Xanay 6211, Galeão autorizado, VT 9657, nível de voo 360, saída da El Lederum, com curva direita, passa a colagem. Transponder 5122. Autorizado nível 360 para o Galeão, VT 9857, decola da El Lederum. Transponder 5122. Boa noite. Azul 9540, Pimba Quilo, autorização de Campinas, nível de voo 300. Tenho nível 340, copio, agora na ação azul 9540. estamos copiando para a capital. Azul 9540, Campinas, autorizado. Via Pesulu no 0 por Bávia, Pesulu no 6 para Horizonte, lógico. Pesulu 30 em Tite. Nível 340, saída da L, transição módica, curva direita, após decolagem, transponder 5102. Só confirmar o transponder novamente. Transponder 5102. Autorizado Campinas, nível de voo 340. Decolada aqui, decolada 1-0, da L, transição módica, primeira da Azul para Pesulu 1-0, por base, para o número 6, Belo Horizonte. Por Zulu 0-0 em Tite, acena 5102 no transponder, o azul 9547. Foda, puxa, Zulu. 5540. Provavelmente deve chegar alguma alteração de nível aí, passando para o 300, alguma CHG. A gente copia depois caso chegue a ter essa autorização. Ok, eu vou coordenar junto ao centro o azul 9540 no comando. Tá, gente, muito obrigado. Só 201, bom dia, saída da L, transição módica, aguardando o copo. Triângulo Índia, alinha e mantém, pista 197. Tendo a nave retaguarda, consigo mesmo parquear no 03, está autorizado, puxa, contato. Hoje não dá presente, está autorizado, 3890, né, contato. Autorizado, para o 301. Azul 401, pronto, copo. 401, Campinas, autorizado, via Pesulu no 0, por Bávia, Pesulu no 6, para Horizonte, Chomod, via Pesulu 30, Antite, nível 340. Saída da L, transição ótima, com curva direita, transponder 5-1 no SESC. Autorizado a decolar, pista 197, vento 130 graus, 08 nós. 4 Índia, decolado 19, chama controle Salvador e 120, vem sinal 80, bom voo. 208, boa, certo, Índia. Controle Salvador, bom dia, o papapapá Sierra Kilo Índia, decolado na sua escuta. Papapapá Sierra Kilo Índia, contato aguardando decolagem, tudo mantém a nível de voo 380 via saída da EL. 380 via saída, Sierra Kilo Índia. Valeu, Sierra Kilo Índia. Sierra Kilo Índia, depois me autorizado, vai na prova de Leda. Desculpe, é Motiva depois, 2000, pode? Ativo, mantenha a prova de Leda, após o Sierra Kilo Índia. Ok. Para o táxi 73890, BOB de 167, alternando Fortaleza, com 2 horas e 40, viatura meio, 73890. Ok, roger, switch to Recife, center 126.0, enable 128.8, zone 4040. Have a good week. Motor de táxi, Fortaleza 785, 73890. Bom dia, o 13890, pode esperar, pronto. 13890, bom dia, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento no 3, 0 grau, 099. Liga a linha de decolada, pistão no 0, Azul 4958, informação Kilo. Azul 4958, aciona identificação, contato radar 61 no milho, setor sudoeste de Salvador. Autorizado vão na proa de IPAP para chegada mar e reporte no ideal de descida. A gente, voa IPAP 4958. Decolado 225, chame o controle Salvador na frequência 120.80. 208, obrigado, bom trabalho. Doutor Salvador, muito bom dia, o TAN 3890, passa agora meu pé na PUCA, Aracaju. TAN 3890, contato com radar na decolagem, submantenha nível de voo 330 via saída PUCA. 330 via PUCA. Para o pushback, é só preciso agora na 3.9.0, pelo Índio, chame centro de Recife em 125.1, caso negativo 136.95 e solicite a prova de motiva. Papapá, pelo Índio, controle. Alô, Golfo Nicolau Lima. Lima. Quanto zero, senhor? Tá 4958 para descida. Azul 4958, desça a nível de voo 050. 050, 4958. Solo Salvador, bom dia, voo 1865, autorização para Brasília. 1865, Brasília, autorizado. Nível 360, via 3, volume 7, com saída Arbor, Elephant, curva direita, posse de acolagem, controle em 2018, acionando 5132. Confirmar o transporte, 1865. Não deu pra copiar, 1865. Tá próximo, pushback é chamamento, Xamé 6225, tá no gate 625. Xamé 225, aguarda um minuto estimado. Aguardando um minuto, Xamé 6225. 1865, transponda 5132. 3 horas e 40, esse esquadrão fica apenas, basado. 3 horas e 45, apenas que eu vi. 153. 1963, autorizado táxi de Índia, com espera da 102, 18095, legal 1020. Ok, via Índia, bancada 1895, ligar Bolsonaro. Salve, Salvador, bom dia, 093, cliente da Kilo, 03, autorização para 02, cópia, guarda, 093, 1865, transponda 5132. Ok, autorizado Brasília, nível 360. Eu fiz o Luno 7, saída Arbor, transmissão Elefa, controle 1208, transponde 5132, o Gol 1865. Correto, bota puxa. Vai, rapazão, 1865. Afirmativo, mas foi instruído, o subgerente foi instruído para Arbuca, Aracaju direto, foi tudo bem, sem problema. E o TAM 3890. Afirmo, o Xana 6225 aponta para o táxi. Plan 3890, na proa de Jamo, Sami Centro Recife em 126.85. Afirmativo, proa de Jamo, estamos indo a voz, mais 5 milhas, vamos para lá, mais 5 milhas, vamos para lá para Jamo e depois vamos chamar Recife agora, 126.5. Muito obrigado e um bom dia, senhorita. Conforme plano, nível 360, saída Arbor, após Arbor, última posição elétrica, com curva direita, após decolagem, transponda 5126. Especializado com fim, nível 360, após o número 1, elétrica, após MIP, saída Arbor, elétrica, aciona 5126. Por que você foi essa do controle, da 1093? 1208, aponta push para 1093. 208 vai se evaporar para o track, com 093. Bom dia, sou 1963, pronto. Sou 1963, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento no 40 graus, 109. Aguarda, mais um minuto, puxa. Puxa, na 25, tem estimado nesse site? O 6225 vai ao táxi. Temos 5 homem a bordo, 3 horas e 40, está alternando Goiânia. Quero 625, autorizado táxi via Índia, ponte operador no 02, 198, décimo 95, clima no 020. É azul 4201, no corredor que fala assim que é Bush, livrar o pátio via Índia, autorizado Bush, portátil. 5 Airbus, livrar o pátio, autorizado chance táxi, vai perder não, azul 4201. Companhia da Fiana da Guarda, após o mesmo autorizado, puxa o motor. Decolado 37, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. Bom dia. Controle, bom dia, esse é o Golo 963, cruzando 1.200. 1963, sub mantém nível de voo 360 via saída da EL. E da EL 360. 1-0-0. Chalé 6225, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Chalé 6225, autorizado decolar pista 1-0, vento no 40 graus, 08 mais. Autorizado, vou chegar aqui na porta, 3153. Chamar a taxa, 3153. Só para fazer aqui acionamento, o azul 9540. Azul 9540, base 3, autorizado, vou chegar. Autorizado, se tiver aqui acionamento azul, 954, parte 3, 5, 5. estabilizado 4958. Azul 4958, complete final do procedimento, chame torre em 1 no 8, decimal 95. Com a torre Salvador agora, 4958. Pode Salvador, vou na frente, 80, bom voo. 080, obrigado, bom dia. E o PES via chegada Bonfi, Azul em Salvador, 1020. 4.000, 5.000, 5.000, 120, 4 horas e 40, alterna Galeão. Autorizado TAC 20, ponte perdão no 0, torre 1 no 8, espão 95, remão no 0, 2, 0, azul 4, 2, 0, 1. 1020, autorizado TAC, plano ponte espera 18, 95, azul 4, 2, 0, 1. Taxi Oxenai 62 no 1, 64 na borda, Campinas, 3 horas e 2. Oxenai 62 no 1, autorizado táxi índio, ponte perdão no 0, 2, 1 no 8, 5, 9, 5, 9, 0, 2, 0. Ok, autorizado índio, ponte perdão, Salvador, bom 865, para feedback, estacionamento, gate 8. Por 865, ordena que só se quer bus, tá certo, aguarda, autorizado, puxa, contato. Quem quiser bus, vai repetir o táxi no 865. Você pode esperar, 4201 na zona. M6225, vou na prova de Elefa. Elefa, 6225. Para o TARC 73, 153, 176 a bordo, Campinas 355. Autorizado TARC 73, 153. E a Índia, ponte para dono 02, 1 no 8, 95, legal no 020. Ciente, Índia, ponto de perdão no 0, 1895, 73, 153. Solo para o táxi, o azul 9540, 5 a bordo. 5 horas e 30 de autonomia, alterna Galeão. 9540, autorizado táxi, via Índia, cujo não reporta na 743, azul 9540. Autorizado táxi até o final do parte 3, azul 9540. Uno 963, chame centro Recife em 125 decimal 1, caso negativo 133 decimal 95. 251, bom dia. Encontrou uma grande partida enquanto iniciou o táxi. Agora tem bem pouca fumaça. É lenta a fumaça? Não, negativo, não densa. É o vento. Tá ciente, graças pela informação, sistemas aqui aparentemente todos normais. Muito obrigado pelo aviso, 3153. Sinal do parte 3, sua azul 9540. Azul 9540, mantém a posição, 7 passagem a Airbus, tá tentando através 07, iniciando o táxi inicial. E a ponte prossegue via Índia, ponte parada no 02, 1985, legal no 025. Manda emoção, está passando na nave da Sam, a ponte segue a mesma, ponte espera via Índia, lá 1020, ajuste azul, 950. Salvador, bom dia, o azul Alfa Lima. Alfa Lima, bom dia. Solicito autorização de revoque do PAD 3 para o PAD principal, posição 01. Ao Autorizado início de reboque, reporta. Oi, aguarda, aguarda estimado um minuto para início de reboque, eu fico aqui bem. Alfiente Lima aguardando. Meu hotel, meu Golf. Bom dia, foi. Salve, salve. Confirmando a matrícula, Papá Romeu, hotel, meu Golf. Isso, confirma o horário, claro. Bom dia, Azul, 4958, bom dia, Alvo, Aquilo, passe 3, fica até a sinalização no pátio. Alvo, Aquilo, passe 3, Azul, 4958. Vou dar uma golfe, só guardando a coordenação. Bom dia 211, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero. Sim, para voz, autorizado a ser 9 Media Charlie, Pan Yankee, via Zulu 9. E nível 320. Saída Momo, transição Nitsa com curva esquerda após a decolagem, transponder 5137. O meu favor. Médico na 093, mantém a posição. Lado 2 minutos. Vai manter posição, vamos tirar 93. Lembra a voz que é correto o acionamento táxi 2895. Paulo Salvador, bom 865, transporte táxi 152 a bordo, autonomia de 4 horas, altera Campinas. Autorizado táxi em Índia, no 865, espera dar no 02 e 1 no 8195, negão no 020. Índia, esse é o ponto de espera da 10, 2895 contra QNH 10020, voo 186. Centro Recife, 126, decimal 0. 2-1-1, autorizado decolar, pista no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Salvador, bom dia, Altan 313, 3153, ponto de espera, dando zero, Tom. Tom 3153, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhe e mantém, pista no zero, Tom 3153. Posição remota 14, solicito autorização de remoto para a posição de número 8 no pátio principal. Hotel, meu Golf, saudou, 500 pés, aciona 0132, prossegue após controle da 0.8. Golf, quando para decolagem? Torre 1 no 8, decimal 5. Controle, bom dia, Oceaner 62, 1-1, Oceaner 62, 1-1, contato radar na decolagem, sub e mantém nível de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL, por estar de curta. Isso é negativo, mantém o perfil da EL, Oceaner 62, 1-1. Vai manter. Estou em Salvador. Já vi, está pronto, vai. decolagem. Hotel Romeo Golf, reporte fora do solo. Reporta fora do solo, Hotel Romeo Golf. Questionamento para o táxi, 1093. Alfiec Lima, autorizado a iniciar golpe, reporta na cidade 43 para ingresso para Tijuana. Alfiec Lima, reportará para ingresso para Tijuana. O lugar está pronto. 9540, autorizado a alinhar e manter pista 10. Autorizado a alinhar e manter 10, azul 9540. Bom, o hotel Romeo Golf já está fora do solo. É, sobrevoo vai ser hospital aeroporto. Hotel Romeo Golf, reporte na vertical do hospital aeroporto, ok? Estrada do Corpo. Vai reportar 130 com o eixo de ambas as pistas, hotel Romeo Golf. Os meus pés autorizados no final do procedimento IMS. Pés, reporte no localizador. Sim, mas 2.000 tem só informar o localizador, totalizado no nome, para o 3.1.5.3, decolada 8.5.0, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 8.0, bom voo. Gente, boa semana, Andrei 153. Controle, tá 3153, perfil da Dael, bom dia. Xaner 6211, não vou na prova de Leda. Direto Leda, então, 6211. Xaner 3153, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360, via saída da El. Via da El 360, tá 3153. Quatro 201 no centro autoriza para Pru de Mótiva. Azul 4201 corrigindo Pru de Pubave. Pro ano. Azul 4201 no controle. Tá, escuta, 4201 vai voar Mótiva. Corrigindo a Pru, vou na Pru de Pubave. Pubave então, 4201. Do 9540, autorizado decolar, pista no zero, vento no 40 graus, 07 nós. Linha de decolagem 2540. Bom dia, Salvador, bom dia, 1865, pode estar a prova. Bom dia, gol no 865, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinho mantendo 0865. Hotel Romeo Golf, chame o local de sobrevoo. Hotel Romeo Golf, confirme chamado para manter posição. Aproximadamente 10 minutos. Hotel Romeo Golf, reporte no término do sobrevoo. Reportará término, Hotel Romeo Golf. Decolada 852, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 1200, obrigado, até a próxima, azul 9540. O Bravo Oscar, ajusta no 020, reporte no ponto de espera, papá. Ou no 649, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, até daqui a pouco. Mano, 101 na bola, confiado. O 093, taxi VN, ponte perdão no 0, torre. 1 no 8, decimal 95, que negão no 020. Taxi VN, depois espera o 895, 020, 1093. Na prova de Leda. Voando na proa de Leda já, até 3, 1, 5, 3. Bravo Oscar, autorizado a alinhar e manter pista 17. Polo 865, autorizado a decolar pista 10, vento no 50 graus, 09 nós. Autorizado a decolar de 10, bom 865. Oi, Salvador. Bom dia, 0093, ponto espera 10, pronto. Bono 649, continue a aproximação, aguarde pista livre. Na sua escuta, Bono 649. Bono 093, mantém.